pancada que eu te dei, não sei, estava tremendo. Calma, você foi até mais ou menos. Quando quis te beijar, deixei. Quando te abracei, te amei. Aquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou qual o tamanho do nosso amor. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, assim, assim. Assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, assim, assim, assim, ó. Te amo muito. Te amo mais. Te amo muito, muito, muito mais. Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo. Te amo. É desejo de menina. E Marcelo Portela na balada. Quando eu te vi, eu gostei. Gostei também. A cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, deixei. Quando te abracei, te amei. Aquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou qual o tamanho do nosso amor. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, assim, assim. Assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, assim, assim. Assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, assim, assim, assim.